pode esquecer o que você fez. Não, não é fácil enfrentar tudo outra vez. Quem jurou que não ia cobrar, prometeu. Não tentar me mudar, afinal, porque tudo tem que ser do seu jeito. É, quem te ouve jamais pode imaginar. Machucado, sem vontade, foi você.